Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do podcast True White. Bom, faz algumas semanas que eu não gravo, eu realmente tenho que confessar isso pra vocês. Mas eu fiquei duas semanas com problemas de internet, com a minha operadora aí de internet, que o serviço não foi fornecido, né? Depois de muita briga aí, enfim, voltou o serviço de internet. Aí depois que voltou o serviço de internet, foi ver o meu computador dar alguns problemas, né? Resolveu ficar tendo que ficar atualizando, e acabei tendo que formatar o computador. Aí tem que instalar aquele monte de pancada de coisa de novo. Aí como passa semanas, então não consegui tá gravando aí pra vocês durante as últimas semanas. Enfim, vamos lá, agora é a vida que segue, já passou o bonde aí, mas vamos lá, né? Vamos seguindo aí. Bom, hoje é quinta-feira, estou gravando uma quinta-feira aí, né? Já perto do final de semana de Chicagoland, né? Ou Chicago, para quem prefere falar aí, né? E então, vou falar um pouquinho sobre Chicago, não vou falar muito sobre o Sonoma, que foi final de semana passada. Também tivemos uma grande corrida em Gateway da Truck Series, né? Uma corrida muito boa mesmo, geralmente aquela pista flat track ali, ela não costuma ter boas corridas, mas essa foi muito boa, assim como foi ano passado também na Truck Series, né? Então eu vou só falar um pouquinho da Truck Series, um pouquinho aí de Sonoma, e já vou passar direto para falar de Chicagoland, e já vou falar do Chase também, fazer um panorama aí, como que tá, né, o panorama, não vendo o campeonato, tá? Vou falar assim do Chase ali, né? Então eu quero fazer lá o campeonato do Chase ali, como é que o playoff picture, como é chamado no NASCAR Herb, né? Esse, cada ano eles colocam um apelido, né? Nesse campeonato, não nesse campeonato, que na verdade são dois campeonatos. Agora de ponto corrido, que é normalzinho, né? Que é tudo bonitinho lá, que segue o ponto corrido, que lá não vale nada, tudo que você vê lá não tá valendo, né? É café com leite aquele campeonato lá. E temos os playoffs, standings, que são outra história também, né? Então no campeonato normalzinho, o Kyle Busch lidera com 72 pontos à frente do Kevin Harvick. Então quer dizer, praticamente, eu quero já estar com duas corridas na frente aí, até mais um pouquinho, né? Então assim, tá tudo sossegado para ser campeão, e mais ninguém pegava ele, ou o Kevin Harvick ou o Kyle Busch ia ser campeão, né? Mas aí a NASCAR fez esse campeonato aí, que inventa outra maneira, outra forma de ver o campeonato aí, né? Que eu vou falar daqui a pouco também como que tá funcionando isso. Mas antes, né, eu quero falar sim da Truck Series, né? Vamos passar pra Truck Series aqui primeiro. Eu só vou falar do Truck Series, pessoal, porque eu gostei demais da vitória do Justin Haney. Justin Haney conseguiu a sua vitória na Truck Series. Corre num truque que estava meio esquecido no field lá, né? Mas é o 24 da Mercer Gallery, que é um dos times mais fortes, na minha opinião aí. Pelo menos no passado tava, né? Esse ano não tá tão bem assim, mas é um grande time, sim. Né? A Maurice Gallagher, Motorsports, né? A GMS, se eu não me engano, é isso mesmo, a sigla que eles colocam lá, né, do time. Então o Justin Haney conquistou sua primeira vitória, uma vitória que há um bom tempo ele vinha merecendo, tá, essa vitória aí. Chama a atenção do Todd Gallagher mais uma vez, mais uma grande corrida dele, mas tudo bem. Eu só quero ver um parênteses, né, o Harrison Burton não tava na pista, então o Harrison Burton não chegou à frente dele, né. Mas enfim, o Harrison Burton, eu acho ele um pouquinho, uma pouca coisa melhor que o Todd Gallagher, mas enfim, são dois grandes pilotos, tá? Então, o Todd Gallagher foi o segundo colocado aí, Johnny Sauer, mais do que esse sim, mais do que qualquer piloto que tá no grid aí, é um grande nome, né? É um grande nome, ele sim leva aí o principal carro da GMS, da Gallagher Motorsports aí, né? Da Gallagher. Então, assim, Esse Johnny Sauter aí é um cara mítico de ouro. Quando o cara não ganha, o cara tá ali dentro ali do top 5, o cara tá perto da vitória. Teve alguns momentos, sim, que a vitória poderia acontecer pra ele ali, mas durante aquelas relargadas ali no final ali, até bandeira amarela tivemos, bandeira vermelha tivemos, né, no finalzinho ali. Ele não conseguiu se colocar bem ali, que o Justin Hunter também foi uma puta de uma relargada, a última relargada ali na última tentativa ali, das várias tentativas para acabar a corrida. Não tivemos, se não me engano, a corrida foi até em overtime, mas não foi excedido voltas, né? Foi overtime porque realmente já não ia ter como voltar antes, então já colocaram overtime já, né, para concluir as voltas ali. Mas foi uma boa corrida. O Zane Smith fez uma grande corrida também, pessoal. O Chad Freeland também fez, Jesse Little, uma boa corrida dele. Hill Herbert também, uma grande corrida, corre na arca lá, busca um lugar ao sol aí, né? O Cody Coleman também e o Noah Gregson, mais uma vez, todo apavorado aí, não conseguiu vencer. Tava liderando ali, liderou 63 votos, foi o cara que mais liderou no dia, mas não deu certo pra ele aí, no final aí. E tem um cara, dois pilotos que tem que chamar atenção. Um você já conhece, que é o Graham Enfield, né? Ele foi aí o 21º colocado, mas ele foi pole, largou na pole, liderou 36 voltas, mas acabou tendo problemas e ficou lá no fundão, né? Mas eu quero chamar a atenção de outro cara, tá, pessoal? Que é o Christian Hicks, né? O Christian Hicks, que é um rapazinho novo aí, foi descobrido lá no Leighton Modo da vida e fez a sua participação na KBM aí, né? Correndo o Truck 46. É um bom nome esse menino aí, andou super bem, chegou a liderar voltas, se colocou ali num certo momento da pista, da corrida ali, né? Se colocou ali com muita firmeza e é bom um cara novo assim, né, mostrar essa firmeza aí, sinal que o cara, quando precisar colocar pressão nele, realmente ele não vai espanar não, né? Então parabéns a esse menino aí, ele que já venceu a corrida na Arca esse ano, tá, pessoal? O Christian X, né, já tem uma vitória na Arca esse ano aí. E lá no Leitão Modo da Vida ele segue lá, vencendo. Não venceu corridas esse ano ainda, né, nem o ano passado, mas segue fazendo boas corridas, boas apresentações aí, esse menino aí, o Christian Hicks. Certo, pessoal? Então são nomes que eu queria chamar a atenção da Truck Series aí. Como tá o campeonato da Truck Series, tá? O campeonato está bem interessante. Johnny Sauter é o atual líder, Noah Gregson, Brad Moffitt, o Graham Enfield, Stuart Frenzy. O canadense não foi muito bem nesse final de semana. O Justin Henry conquistou uma vitória e deu um salto um pouco maior aí. E tá tudo meio bolado, né? O Matt Craft também vem bolado, o Ben Rhodes, o Matt Snyder e o Cody Coleman, né? Ele conseguiu um top 10 aí. Mostra uma pequena evolução. Uma pequena, sim, evolução. Não é nada, melhorou. Não, teve uma evolução, sim. Ele já foi, o ano passado foi muito pior. Esse ano tá evoluindo aí o Cody Coleman, né? O nosso Playboy, ali tem pipoca, hein, gente? Ele tem dinheiro ali. Então, é isso aí que eu tenho nos comentários a falar de Gator, tá, pessoal? Uma corrida muito boa, se vocês não assistiram, pode assistir aí, procura no YouTube da vida aí, que tem, com certeza. Tem alguns sites aí que tem corridas aí passadas aí, né? Os caras disponibilizam aí, você pode assistir tudo ao vivo. Ao vivo não, e depois que passou, né? Assiste lá no online lá. Ao vivo tem são os streams, né? Então, tem lá para assistir lá tudo para vocês lá. Tem um site, pessoal, não vou falar o nome aqui porque não posso falar, né? Mas quem quiser saber, manda e-mail, leoguina@hotmail.com, que eu falo. Tem um site, pessoal, que até o Qualify os caras postam lá. Qualify, pré-race, às vezes posta também o post-race quando tem, né? Bem legal o site mesmo. Não são todas as categorias, mas ainda de todos os sites que eu já vi até hoje, eu não achei nenhum site que tenha MotoGP. Se vocês souberem, por favor, falem pra mim, que eu gosto de ver demais a Moto3, a Moto2 e MotoGP, né? Mas às vezes não consigo, porque eu tô trabalhando, então eu tenho que ir em VT, às vezes o VT nunca passa a Moto3, só a Moto2 e a MotoGP, às vezes só a MotoGP e a Moto2 passa. Mas eu ainda não achei, nem encontrei nenhum site, nem no YouTube também consegue ver as corridas, né? Se alguém souber, por favor, me enviem aí, manda pra mim aí, que eu queria muito descobrir. Então, parabéns ao dia, fechando aqui a Truck Series, parabéns ao dia aí pra sua vitória em Gator, né? Fez uma grande corrida, uma vitória merecida e fazia um certo tempo que tá batendo na porta essa vitória pra ele. Bom, vamos lá. Avançando aqui então, o final de semana passado, né? Vamos falar, vamos pra Sonoma agora, vamos falar lá do no primeiro Road Course do ano da NASCAR, que agora são, eram dois, agora são três, né? Então vamos falar do primeiro aí, Road Course aí da Cup Series, né, pessoal? Bom, vitória do Mike Truex Jr. Vocês consideram essa vitória um pouco surpresa? Pra mim, até que não, tá? Porque o Mike Truex Jr. vinha todo ano sempre muito bem nessa pista aí, então não é muita surpresa, não. Agora, a surpresa, a pena, que realmente foi uma pena, foi o nosso amigo AJ Allmendinger, venceu o primeiro estágio, logo ali no, depois ali da relargada do segundo estágio ali, o motorzão dele abriu o bico, né? Foi realmente uma pena mesmo, né? O AJ Allmendinger ali abandonou a corrida pelo motor que foi embora, né? O Jamie McMurray também teve problema de motor, teve problema com o óleo do motor ali também, acabou abandonando a corrida também. Tá? O Jim McMurray também não fazia nem aquela grande corrida, mas tava lá no bolo, né? Tava ali no bolo ali, né? Outro destaque também foi o Denny Hamlin, que venceu o segundo estágio, o Denny Hamlin, né? Mas ele acabou aí, o Denny Hamlin, optando por uma estratégia um pouco diferente, né? Às vezes, pessoal, vimos aí, né, pilotos sacrificar os playoffs points para favorecer o track position. O Denny Hamlin, ele quis favorecer os playoffs points, tanto é que ele fechou aí o segundo estágio em primeiro, né? Conseguiu a vitória no segundo estágio e se sacrificou o resultado para a corrida, o resultado final da corrida. Foi o décimo colocado, salvou aí no top 10, né? Mas não conseguiu aí realmente vencer a corrida, né? Que é assim, digamos que a maior fatia do bolo, né? Quer ficar com a vitória, levar esse número aí para a história e tal, blá, blá, blá. Né? Essa vitória aí ficou com o Mike Truex Jr. O Mike Truex Jr. que há 20 voltas para o fim fez uma bela ultrapassagem lá na freada da última curva ali, daquele grampo ali, né? Daquele cotovelo, não cotovelo não, né? Daquele U ali, né? Que termina ali na pista de Sonoma ali, no finalzinho da volta ali. Conseguiu fazer outra passagem do Kevin Harvick, que ficou com a vitória. Então parabéns ao Mike Truex Jr., né? Pela sua vitória. Gostei demais mesmo, gosto muito de ver o Mike Truex Jr. vencendo, fico sempre muito, muito feliz, e fico feliz também quando o Kevin Harvick não vence, tá? Pronto, falei. Bom, o Chris Bauer, eu fico muito feliz, o Chris Bauer, né, conquistou o seu top 10 aí, o Chase Elliott muito bem também, foi top 5, o Kyle Busch também, o Kyle Busch não venceu, mas tá ali, tá sempre perto ali. O Kurt Busch, irmão dele também, foi o sexto colocado, o Kurt Busch que largou lá de trás, o Eric Jones também, que logo comecei na corrida, teve problemas, bateu o carro, ainda conseguiu salvar um top 10, foi batido aí, né? O Eric Mirola, pessoal, esse é o cara de destaque, é o cara que continua fazendo boas corridas no carro número 10. Isso só prova que o carro número 10 ano passado estava precisando de um piloto, tá? Não estava precisando aí de falar que o cara era ruim, não sei o quê, estava precisando de um piloto, né? Tanto é, né, que nós vimos aí nesse final de semana os quatro carros da Stuart Haas Racing dentro do top 10. Isso vem sendo uma constância, né? Toda corrida que acontece, lógico, mas vem sendo uma constância, pelo menos uma parte da corrida, os quatro carros da Stuart Haas Racing andando dentro do top 10. Então tá todo mundo contribuindo ali, o Kevin Harvick é o nome de maior destaque, com certeza, que tem mais vitórias, né? Tem que ser falado isso daí, né? O Kevin Harvick tem 4 vitórias, o Clint Boyer tem 2 vitórias, o Kurt Busch ainda não venceu, o Ayrton Kimirola ainda não venceu, mas está salvando ali bons resultados. Então o time vai muito bem, obrigado. Posso até arriscar em falar que a Stuart Haas Racing hoje é o melhor time da NASCAR, da Cup Series, tá? Posso até arriscar falar isso, é o time mais completo, não completo, acho que completo é demais. É um time que tá tudo redondo, tudo perfeito, tudo se encaixando, é um time que tá dando tudo certo, é esse time da Stuart Haas Racing, né? Porque eles estão dando muito bem, os quatro pilotos. A Joe Gibbs também terminou toda dentro do top 10, né? O Kyle Busch foi o quinto colocado, o Eric Jones foi o sétimo colocado e o Denny Hamlin foi o décimo colocado, todo mundo dentro do top 10. Eu ia falar o dono da equipe, né? A Hendrick Motorsports, pessoal, colocou 2 carros dentro do top 10, tá? O Chase Elliott, que foi o quarto colocado, e o Alex Bowman, que foi o nono colocado, então parabéns aí. E o Jimmy Johnson não terminou dentro do top 10, tá? O Jimmy Johnson não foi top 10, bateu na porta o Jimmy Johnson. Eu posso estar até enganado, mas o Denny Hamlin deve ter tomado essa posição de Jimmy Johnson logo no finalzinho da próximo ali do final da corrida ali, que eu me lembro que o Jimmy Johnson estava oitavo ou nono, uma coisa assim, depois foi, ele foi cair nas posições ali, tá? O Chris Busher andou muito bem, surpreendeu o Chris Busher, foi o 12º colocado, tá? Outro nome que superou muito bem as expectativas e as dificuldades do carro foi o Matt Benedetto com o 32, tá? Andou super bem também, gostei demais do desempenho dele. E outro cara também que andou bem, o resultado final não foi tão assim como ele andou, tá? Foi o apenas 20º colocado no resultado final. Mas o Mac McDowell também, com o seu 34, foi muito bem também. Gostei demais do bom resultado dele, tá, pessoal? Outro cara que andou bem também foi o Parker Kliman, que andou com um carro que é lá de fundão, tá? Um carro que é de top 30, tá? Conseguiu terminar ali dentro do top 20, então parabéns pra ele, tá, pessoal? E tivemos alguns nomes aí que realmente me decepcionou. O Ryan Lima também decepcionou um pouco, o William Barr decepcionou um pouco também, tá? O pessoal aí da Penske também deixou um pouquinho a desejar. Tá certo que o Keselowski chegou a avançar um pouquinho, mas o pessoal da Penske realmente andou bem, bem, bem abaixo mesmo do normal, tá? Eu falei que o time todo da Gibbs terminou dentro do top 10, pessoal, mas é mentira, tá? Não foi o time todo, foi os três pilotos, faltou um, o Soares foi o 15º, tá? Desculpa aí, pessoal. Me empolguei com o Eric Jones muito bem, assim, tá? Então, foi uma corrida muito boa, foi uma corrida boa, né? Poderia ter sido um pouco melhor, que como esses estágios aí, então esses estágios matou um pouco daquela loucura que o pessoal fazia antigamente, né? Que era vir já, ou eles faziam a janela, né? Em sequência, tipo um casadinho, né? Vamos juntar um número, tá? Fazia 40, 40, 40 e mais uma no finalzinho de 10, um stint bem curtinho de final aí, de 15 voltas com pneu novo e carro bem vazio, ou eles faziam ao contrário, né? Para favorecer o Tech Position. Parava com 10, 15 voltas, depois vinha 40, 40, 40 e matava a corrida aí. Aí ficava tudo pneu velho aí e combustível já naquele, né? Que meio que dá no limite. Se tivesse mais bandeiras amarelas no final, muita bandeira amarela no final, acaba até ficando aí com possibilidade de pane seca, né? Então, desculpa, pessoal, foi uma corrida muito boa, corrida bem interessante, tá? Mas poderia ter sido um pouquinho melhor, a estratégia poderia ter ajudado um pouquinho mais essa corrida aí, né? Não temos mais aquelas corridas malucas que vimos antigamente, com o pessoal chegando na freada lá, deixando para frear em cima do para-choque do carro da frente, tá? O para-choque da frente é o freio, não tem mais isso. Agora as corridas são bem mais técnicas, né? Então as corridas estão mais bonitas de se ver, mas não tem aquelas brigas malucas igual tinha antigamente. Chegava quando tava terminar a corrida, 10, 15 voltas pro final, pessoal. Aquela freada ali do final ali que leva aí a vitória ali, pessoal. Aquela freada ali, todo mundo era um escorando o outro. E hoje em dia não tem tanto isso mais, tá? Agora mudou muito mesmo as corridas em road course. E claro, com certeza, Sonoma já está começando a ficar assim, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vitória então do Matt Truex Jr. Matt Truex Jr. conquistou a sua terceira vitória no ano de 2018. São agora 18 vitórias, 2018, 18 vitórias, né? E segue firme e forte aí na luta pelo seu segundo título na Cup Series, tá, pessoal? Claro que sim, temos os playoffs, temos as eliminações, temos tudo, mas o Matt Truex Jr. tá se mostrando e tá tá sendo um Matt Truex Jr. Quem acompanha a NASCAR, assim, tem realmente toda semana, lembra aí do começo da temporada aí, o Matt Truex Jr. no começo do ano tava bem mais tranquilo que o ano passado, e agora, pelo menos vamos colocar aí, nessa segunda metade aí, nessa segunda metade do campeonato regular, tá? Do campeonato esse aí, que são as 26 corridas aí, ele já começou já a se mostrar um Matt Truex Jr. diferente, tá? Então, tá bem legal o Matt Truex Jr. aí, tô gostando de ver ele. Claro que vou estimar assim que ele chegue bem e bem pra lutar pelo título novamente no final do ano lá em Roma, tá, pessoal? Bom, o que eu tenho pra falar que já passou isso, tivemos aí algumas boas corridas desse tempo que eu fiquei sem gravar, tá, pessoal? Tivemos uma corrida muito boa em Michigan, foi até a corrida que o Clint Boyer venceu, né? Aquela corrida que poderia chover e choveu e o cara acabou vencendo a corrida, então gostei demais. Uma corrida em Pocono também foi muito boa, em Charlotte a corrida foi excelente, e Charlotte também, pessoal, vamos combinar, né? Em Charlotte o Kyle Busch com aquela vitória dele lá, foi mais que merecido. O cara fez a pole, o cara venceu todos os estágios, liderou quase que todas as voltas da corrida. Realmente o Kyle Busch lá em Charlotte andou demais, tá? No Kansas também foi uma coisa muito boa, do Dover também eu gostei, tá? Só voltando um pouquinho atrás agora, vamos adiantar pra frente, vamos falar final de semana de Chicago, que já tá aí já. Hoje à noite, quinta-feira, eu tô gravando, tem a corrida da Arca, tá? Vai ser, se não me engano, 9 horas, 10 horas a corrida da Arca. Quem for ouvir logo após a minha gravação aí, já prepara, corre pra internet, caça um stream lá que vai ter a corrida da Arca hoje lá. Então vão ser 4 categorias lá em Chicagoland. Os caras estão investindo mesmo, tá? Amanhã tem Truck Series, sábado tem a Action Series e domingo tem a Cup Series, tá? Bom, como eu já falei, né? Então hoje tem, quinta-feira vai ter os treinos da Truck Series, amanhã tem Action Series e Cup World Truck Series. A Cup, pessoal, deixou tudo as suas atividades, né, para o sábado, para não ficar tão cheia a pista assim, né? Então a Cup vai ter o Open Practice no sábado, meio de meio, depois vai ter o Qualified Action Series, depois tem o Final Practice da Cup Series, depois tem a corrida da Action Series às 4h30 da tarde, né? E às 8 horas da noite vem o Qualify da Cup Series, tá, pessoal? Depois a corrida da Action Series. Então vai ser bem mais. Não vai ser nesse final de semana, na sexta-feira à noite, como é de costume, né? Geralmente 6h30, 7h, 8h. E tem um Qualify ali fechando a atividade na sexta-feira, né? Temos o Qualify aí da Cup Series fechando a sexta-feira. Não, vai ser diferente. Então, sábado à noite vai ser o Qualify da Cup Series. Eu acho, na minha opinião, né, no meu modo de ver, seria até mais legal colocar esse Qualify não no sábado à noite, sim no domingo de manhã, né, da Cup Series. Mas enfim, já tá feito aí já, tá? E no domingo a corrida aí da Truck Series, já tô de olho na Truck Series, porque vocês sabem mais do que eu, que eu mais gosto da Truck Series, né? E no domingo aí a Cup Series, corrida às 3h30 da tarde, tá, pessoal? A largada aí para 267 voltas, as 400 milhas aí de Chicagoland, tá? Só não falei o horário aqui da Truck Series, pessoal, mas a Truck Series acontece na sexta-feira às 10 horas da noite, tá? Então, sexta-feira, 10 horas da noite, quem for dar um rolê, bate a mexer corrida e dá um rolê, né? Sai lá por volta de meia-noite, já pega o caramba e vai dar um rolê aí. Ou se for ficar em casa, né? Já pega, logo que for às 8h30, 9 horas, já pede a pizza, que a pizza chega na hora da corrida. Pelo menos aqui na minha cidade demora mais ou menos uma hora pra chegar a pista, ainda mais perto do final de semana, né? Não sei de vocês se demora tanto assim, mas aqui demora. Bom, pessoal, falar um pouquinho aqui do entry list, tá? Das três categorias aí, vamos falar um pouquinho aqui. Quero começar com a Truck Series, claro que já vai acontecer no final de semana. 33 truques inscritos, vão correr todos, tá? Todo mundo vai pro pau lá, vai correr, tá? De interessante aqui, vamos ter o Brandon Jones no truque 51, tá? Temos também no truque, o Brad Moffitt, o Gregson, Max Thurman vai estar no truque 20, tá? Na Red One. E vai ser mais ou menos isso, tá, pessoal? Ah, e o Todd Gala continua no truque número 4 aí, tá, pessoal? Esse é o nome que eu queria, tava buscando aí. O Johan Demetriak vai estar no truque número 8, esse também é um nome bem interessante pra corrida aí. O Arsenio Self vai estar no 22. E é isso mesmo. Realmente o nome aí que eu tava buscando era do nosso amigo aí, né, o Brandon Jones, vai estar no truque 51 da Kyobush Motorsports. É um bom nome, tá? O Brandon Jones realmente tá andando muito bem. Então o Brandon Jones pode ser um nome a vir a figurar nessa corrida aí. Temos também aí na luta pelo título o Johnny Sauter, que dispensa comentário. Tem o Noel Gregson, que tá louco querendo sua vitória. E temos outros bons nomes aí, pessoal, que realmente tá interessante demais esse field aí da Truck Series, tá? Tem o Berholtz também, que tá fazendo muito boas corridas. Tem o Matt Crafton também. Não tá vencendo como vencia antigamente, mas tá sempre ali. Tá perto, tá próximo da vitória, tá? Vamos ter o Johan Demetriak na pista. Então vai ser uma corrida bem legal da Truck Series. Sexta-feira, 10 horas da noite. Tá, pessoal? Não esqueçam a data. Bom, o outro list aqui da Xfinity Series, tá, pessoal? Até o momento 42, ou seja, dois vão para casa, né? Então, mais que isso, impossível, né? Voltando a ter aí pilotos que podem ficar de fora. No 18 vai estar o Soares. No número 3 vai estar o Jeb Burton, tá, pessoal? Vai estar no número 3. Vai estar no 22 o Paul Manor. No 42 vai estar o Kyle Larson, no 98 vai estar o Kevin Harvick. Kevin Harvick vai estar no 98. Não sei não, eu acho que esse Hunt Brothers Pizza pode estar no Victory Lane aí no sábado à noite, no sábado à tarde. A coisa vai ser à tardezinha ali, não vai ser de noite não. Então, no sábado à tarde eu acho que pode, esse carro 98 pode estar lá no entrelist, tá pessoal? Bom, seguindo aqui o entrelist da Camp, tá pessoal? É, até o momento aí 39 estão inscritos, né? Então, deve largar todo mundo aí. O Kyle Ritterman vai estar no 99 da Starcom, tá pessoal? E no outro, no 00, vai estar o Lando Castle, né? De diferente, o Timo Hill vai estar no 66, Corolla George no 72. E segue o jogo, segue tudo normal aí nos outros carros aí, né? Ah, tem um outro piloto que é interessante também, né? Na Rick Ware vai estar o BJ McLeod. Esse cara aí tá sempre, toda semana aí, nós sabemos que vai fazer grandes coisas. Mas ele vai estar lá na pista lá. Pelo menos sempre um carro bonito ele traz pra pista, né? Então, seguindo aqui, pessoal, falando um pouquinho aqui para vocês de Chicagoland, tá? Só voltando aqui o histórico aqui. Nas últimas 5 corridas, pessoal, temos aí 4 vitórias da Toyota e apenas uma vitória da Ford, né? Nas últimas corridas aí. A Chevrolet, pessoal, venceu a última corrida lá em Chicagoland em 2011 com o Tony Stewart. E eu me lembro bem dessa corrida aí, que o Tony Stewart fez uma aposta no final ali, até quem estava mais liderando essa corrida, quem estava super bem nessa corrida aí era o Joe Logano, mas no final o Tony Stewart que acabou, né, conquistando a vitória ali no finalzinho no pit ali e conquistou a vitória para a Chevrolet. Eu lembro bem dessa corrida aí, tá? Temos fatos interessantes aí, aquele, não sei se vocês vão lembrar, mas foi aquele payback do Jeff Gordon no Matt Kenseth, que o Kenseth bateu no Jeff Gordon em Bristol, depois o Gordon foi lá e devolveu, né, o toque, o empurrão aí do Matt Kenseth nessa pista aí, e realmente temos boas histórias nessa pista, é uma pista muito boa, uma pista que eu gosto demais de Chicagoland, tá pessoal? Temos também aí, olhando um pouquinho no field aí, né, na história aí da Xfinity Series, tá pessoal? Temos aí, quem venceu ano passado foi o Dustin Allgaier, tá? O Eric Jones, que é o Bush, Eric Jones também, ou seja, o Eric Jones com boas vitórias aí nesses últimos anos, né, na Xfinity Series. Ele não corta na semana, tá? Vai focar na Cup, claro, com certeza. Então temos aí uma boa mistura. A Ford que não aparece, a última vitória da Ford foi com o Joe Logano em 2013, pessoal, faz um tempinho já aí. E descendo aqui na Truck Series, o Johnny Sauer venceu ano passado, o Kyle Busch venceu em 2016, né? E o John Hunter Nemechek venceu em 2015, tá pessoal? Falar da Arca também, qual a maioria do pessoal que for ouvir, mas já vai ter acontecido a corrida. Então pessoal, não tem muito a ver não, mas os últimos vencedores aí da Arca, né? O Christopher Bell em 2016 foi o Chase Briscoe, o Ryan Reed foi em 2015, Mason Mitchell foi em 2014, Corey LaJoy foi em 2013, né? Então são nomes, o Ty Dillon venceu em 2011, né? São nomes, o Mac McDowell venceu em 2007, né? São nomes que figuram aí e hoje em dia estão aí na NASCAR aí fazendo as suas carreiras, esses pilotos aí, né? Então, é sempre bom ver essas coisas da Arca aí, porque geralmente quando esses caras ganham logo, né? Às vezes passa alguns anos, mas eles sempre acabam figurando aí nas categorias maiores. Já que a visão nessas pistas maiores, quando a Arca corre, realmente é muito maior a visão, né? Isso aí pode atrair patrocinadores. E falando em Arca, pessoal, o campeonato da Arca tá excelente, campeonato da Arca, tá? Quem não assiste aí, quem tá meio de longe aí, né? O Sheldon Creed, né, que é o líder do campeonato, tá bem, muito bem. E o Zeno Smith, pessoal, ele fez a sua estreia no Truck Series, correu nesse final de semana lá em Gator, se eu não me engano, foi o quinto colocado, terminou dentro do top 5, foi bem perto do top 5, mais ou menos isso daí. Fez a sua estreia aí o Zeno Smith aí, né? Então, o terceiro colocado também fez, que eu falei, né? Correu na KBM, o Hilliard Herbert também, né? Correu, o nome dele é bem difícil de falar, tá? Então são nomes com certeza nós iremos ver aí mais tarde aí. Ah, e lembrei mais um fato interessante da Arca, tá pessoal? A Arca tá com um trio de mulheres que eu vou te falar, viu? As três meninas, as três pilotas lá são excelentes. E no Instagram, quem tem Instagram aí, só dá elas são realmente vedete aí. A Nathalie, então, toda hora tá postando, toda hora tem vídeo dela com a outra morena, que eu esqueci o nome dela. tá? Então toda hora tem aí elas nos bastidores, dá pra ver bastante coisa delas aí, tá? Tem até no avião, as três foram juntas no avião pra Chicago, voaram no mesmo avião. Certo, pessoal? Bom, então a Cup, tá? Relembrando mais uma vez os horários, tá? Sexta-feira à noite, 10 horas, a Turkish Series. No sábado, 4h30, a Action Series. E no domingo, 3h30, a Cup Series, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus. É a minha volta aí, também enferrujadão, né? Mas com certeza semana que vem eu tô aqui para falar de Chicagoland. Vou falar sim das quatro categorias que tivemos no final de semana aí. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e cuide-se bem.